violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Nossos compositores. Mário Ficarelli, Celso Monjola, Sérgio Molina e Silvia de Luca. O conceito de escola de composição é uma coisa contraditória, mas vamos dar esse nome a um conjunto de compositores que compartilham, em linhas gerais, um ideário estético e encontram um ponto em comum num treinamento similar. O Brasil, se é que algum dia teve alguma escola de composição, parou mais ou menos no nacionalismo de treinamento italiano da primeira metade do século XX. As duas escolas mais consistentes do pós-guerra, a de Camargo Guarnieri e a de Kohlreuter, produziram uma turminha bastante rebelde, onde cada um leu a teoria com seus próprios óculos e onde nem todo mundo se levou totalmente a sério. Hoje a educação musical dos compositores está ainda mais fragmentada, mas ao menos em algumas capitais nós podemos ver cursos de composição de uma deliberação mais ordenada. No passado recente, a Universidade de São Paulo contou com 3 professores compositores de personalidades muito fortes: Gilberto Mendes, Willy Correia de Oliveira e o extremamente rigoroso Mário Ficarelli, um de nossos maiores e mais independentes compositores. Nascido em São Paulo em 37, Ficarelli teve um começo de vida de enorme dificuldade e só pôde profissionalizar-se como músico já homem feito. Ele conquistou seu espaço pouco a pouco, sem espalhafato e sempre complementando sua atividade com o ensino. Só nos anos 80, o reconhecimento da crítica começou a gerar um fluxo constante de encomendas e reverberações no exterior. Ficarelli é, por inclinação pessoal, um compositor disciplinado, que caminha em linha reta, dentro da grande tradição sinfônica. Não é à toa que passou tantos anos estudando as sinfonias de Sibelius, que é um compositor de perfil similar, aparentemente conservador, mas que nunca compõe exatamente como manda o livro de instruções. A sua única obra de violão até o momento, Etéreo, é de 79. Ela parte de uma nebulosa sonora, de onde se solidificam motivos e intervalos de segundas que informam as seções contrastantes da obra e que se organizam como um palíndromo abreviado. Todos os elementos de forma, textura e sonoridade parecem obedecer a uma lógica surpreendente, mas inevitável, o que é talvez a mesma definição da tradição ocidental da música clássica. Ouvimos de Mário Ficarelli, Etéreo, tocado ao violão por Edelton Glidden, uma gravação feita ao vivo. Qualquer pessoa que tenha cursado música na USP lembrará das rigorosas aulas de contraponto de Mário Ficarelli, e um deles é um dos compositores mais respeitados de sua geração, Celso Mojola. Ele é meu conterrâneo, de Jundiaí, nascido em 60, e sempre esteve próximo da atividade acadêmica. Sua obra é concentrada, mas bastante sólida, pouco afeita a experimentalismos tecnológicos, e é bem forte no campo da música de câmara. Ele tem algumas obras para violão, a maior das quais são 5 intermédios. É música intimista, pouco dada a roubos, que guarda um harmonioso perfil melódico, um senso de proporção muito apurado e se preocupa com a nuance mais que com contrastes violentos. É uma das raras ocorrências de música para violão influenciada por Brahms. Thank you. De Celso Mojola, 5 intermédios para violão. Andante tranquillo, non troppo lento, adagio, lento, elegíaco e vivo. Ao violão, Álvaro Henrique, numa gravação exclusiva feita especialmente para o nosso programa. Um contraste de abordagem musical não poderia ser maior com outro compositor formado na mesma escola, Sérgio Molina. Nascido em 67, ele tem atuado com muita desenvoltura como compositor, arranjador e intérprete em uma infinidade de projetos, tanto de música clássica quanto popular, tendo obtido reconhecimento e premiações em ambas. Suas obras para violão, como seria de se esperar, são majoritariamente inspiradas por seu irmão, o excelente Sidney Molina, que é a força motriz do Quaternalha, um dos nossos grupos mais ativos. Molina busca a música densa e bem construída a partir de um material que tem um ponto de referência na experiência de seus ouvintes, o que é bem evidente na sua Suite Mineira. É uma suite escrita por sugestão do grande compositor Léo Brauer, que é um grande admirador de Milton Nascimento, e é baseada em temas deste compositor, que se mesclam, contaminam e dialogam. Ouviremos um dos movimentos onde duas de suas melodias mais conhecidas, São Vicente e Ponta de Areia, dançam juntas. Thank you. de Sérgio Molina, ouvimos as variações sobre Ponta de Areia e São Vicente da Suíte Mineira, tocada pelo Quaternalha, formado por Fernando Lima, João Luiz Rezende, Fábio Ramazina e Sidney Molina. Sérgio Molina escreveu em 2004 um concerto para quatro violões e cordas chamado O Percurso das Almas Cansadas, que foi estreado nos Estados Unidos pelo Quaternalha. É uma obra de alto poder evocativo que demonstra o quanto o talento de Molina seria bem aproveitado na composição de trilhas para cinema e TV. Aqui ouviremos um trecho chamado Saudade, mais a cadência e mais o final do último movimento. Thank you. Ouvimos de Sérgio Molina fragmentos do Percurso das Almas Cansadas, tocado pelo Quaternalha na estreia mundial da obra no Festival de Violão de Round Top, nos Estados Unidos, com a Round Top Festival Orchestra, dirigida por Marcelo Busic. A cada obra estreada, a linguagem de Sérgio Molina agrada tanto que ele acaba recebendo outras encomendas. É o caso do Quinteto para um Outro Tempo para Piano e Quatro Violões, também encomenda do Festival Round Top. É uma obra programática inspirada pelo Quarteto para o Fim dos Tempos de Messiaen, em que o compositor entrevê um futuro de síntese e harmonia que passa pelo inevitável cortejo fúnebre do passado. Aqui ouviremos o segundo movimento, Oração Sem Palavras, que é um achado de simplicidade e atmosfera. Thank you. Ouvimos de Sérgio Molina o segundo movimento, Oração Sem Palavras, do Quinteto para um Outro Tempo, interpretado aqui na sua estreia pelo Quaternalha, acompanhado por James Dick ao piano. É uma obra que explora a sonoridade escura do violão de sete cordas que Sidney Molina prefere. O poema relata com crueza a imagem de uma borboleta aprisionada em uma ampulheta, cercada por paredes de vidro e bombardeada pela chuva seca da areia cadente. Quebra-te, Ouvimos de Sérgio Molina o Poema de Vidro, com versos de Lilian Jacotto, cantada pelo barítono Vinícius Attic, acompanhado por Sidney Molina ao violão. Silvia de Luca é uma compositora tão ativa quanto independente, autora já de muitas obras orquestrais bem ambiciosas e de excelente música de câmara. Formada em composição e em psicologia, ela também estudou na Suíça. Naturalmente temerosa pela falta de familiaridade com o violão, a sua primeira obra teve uma gestação bem longa. A ideia surgiu em 85 durante um festival em Juiz de Fora. No alojamento dos estudantes, depois que as luzes já tinham sido apagadas, aparecia o nosso colega Isnar Manso, que eu bem me lembro era um dos melhores estudantes de violão na época, tinha uma linda sonoridade e que improvisava música para um grupinho que se formava ao redor dele no alojamento. Silvia já estava na cama, mas ficava de olhos bem abertos, pensando na vida ao som daquele violão de seresta. Ela perdeu totalmente contato com o Isnar, que hoje nem trabalha mais com música diretamente, e ele nunca soube da peça que ela compôs anos depois, vinda das suas serenatas, ou melhor, do caráter dos sons que ele tirava de seu violão. Esse é um dos momentos de encanto na vida das pessoas, os chamados presentes de anjos. Silvia de Luca depois contou com a colaboração de alguns violonistas para acertar detalhes da partitura, que foi estreada só em 90 em Zurique. Como diz a compositora, encontrei suficientes justificativas a mim mesma para legitimar o que foi minha primeira composição para violão, uma singela homenagem à emoção daquelas maravilhosas noites de inverno, àquele protagonista sumido e ao meu respeito a esse instrumento de sonoridade tão grandiosamente misteriosa. De Silvia de Luca, 3 poemas. Thank you. Thank you. ouvimos de Silvia de Luca três poemas interpretados por Flávio Apro numa gravação feita ao vivo. Silvia de Luca, autora também de duas obras de câmara de considerável envergadura, que incluem violão, que é um instrumento que hoje ela domina com a tranquilidade da experiência. E assim amarramos, inclusive, o final desse programa com o início, já que Silvia de Luca, essa excelente compositora, é esposa do grande Mário Ficarelli, que ouvimos no começo do programa. Nossos agradecimentos a Silvia de Luca, Álvaro Henrique, Mário Ficarelli e Sidney Molina pelas gravações apresentadas neste programa, bem como a Gilson Antunes, como sempre, pela consultoria. Se você quiser enviar seus comentários, por favor, escreva para o e-mail violão@culturafm.com.br que nós o leremos com muita atenção. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.